Acesso 01. Capitão Estibaus. Ai, Holly. E aí, como é que estão as coisas hoje? Olá, capitão. Tô aqui acompanhando o movimento de entrada e saída da estação e tá bastante diferente. Tem um monte de gente saindo para aproveitar o carnaval em outros universos. Mas tem uma outra turma que não gosta da farra ou que já aproveitou o suficiente dessa experiência e resolveu ficar em casa ou vir para a estação interdimensional Interlúdio em busca de um canto mais calmo. A gente tem até recebido bastante mensagens do tipo: amigos, gostaria de uma indicação para aproveitar meu tempo de folga. Podem me ajudar? Sim, Holly, você tem alguma coisa em mente? Olha, eu diria que sim, e de quebra estabelecer uma tradição pra nós. No ano passado a gente fez aquele trocadilho com animação, já que o carnaval é uma festa animada, e fez o episódio É Carnaval, Animação. Acho que está na hora de a gente fazer um novo programa do gênero, indicando animações para ver nesse período. Que tal um carnaval mais animado ainda? Ou então, um carnaval animado muito louco. Um carnaval animado do barulho. Um carnaval animado, o retorno. Eu sei o que vocês fizeram no carnaval animado passado. 2. Eu pensei até numa coisa aqui, Holly. Se a gente vai fazer indicação pra pessoa consumir nesse período de festivo, ah, quero ficar em casa, por que necessariamente a gente vai fazer indicação de animação mesmo? Eita, homem que concorda com as coisas e nem presta atenção. É melhor a gente indicar animações ou até um filme animado que seja, para que ele possa aproveitar esse tempo que é curto para fazer as coisas. Se a gente fosse fazer indicações gerais envolvendo outros produtos, a coisa poderia se complicar mais. Tome, por exemplo, um jogo de tabuleiro. Se a gente indicasse um desses, o ouvinte não teria tempo hábil em plena segunda-feira de carnaval conhecer o jogo, sair para comprar e colocar ele na mesa. Não faz sentido. Entendeu, cabeçudo? É, tem lógica. Desculpa, Holly, realmente você tem total razão. Você não está no comando aqui dessa estação à toa. Você é show. Então a gente pode chamar os meninos pra gente começar? Meu bem, eu sou precavida. Enquanto conversávamos, eu solicitei a presença deles aqui na sala superior da torre central da cidadela. Eles devem chegar aqui logo após a nossa vinheta. Capitão, todos os sistemas de transmissão intensificados. Carregando em 3, 2, 1. Bem-vindos ao Multiverso X. Acesse 04. Júlio Barcelos. Acesse 02. Senhor Areixu. Senhores Areixu, Júlio Barcelos, sejam bem-vindos à nossa estação espacial Interlúdio para mais um Multiverso X. A Holly sugeriu da gente fazer mais um podcast de indicações de animações para quem estiver em casa, disposto e com tempo livre, querendo descansar, assistir animações durante o período de carnaval. Sabemos que agora é a segunda-feira de carnaval, nem todo mundo vai ter muito tempo livre para isso. Alguns nem têm a segunda, só têm a terça, mas as nossas indicações provavelmente serão suficientes para que eles aproveitem pelo menos uma delas neste período de feriado, caso prefira ficar em casa. Então é o seguinte, precisamos arrumar 3 indicações para os nossos ouvintes em pouquíssimo tempo. Será que vocês conseguem? Opa, não tem como dar um jeito aqui, eu puxo uma agora. Eu também já tenho em mente, eu não sei se vai combinar muito com o clima festivo, animação, carnaval, mas tem lá seus momentos. A minha escolha também não vai ser alguma coisa que se diga um ânimo assim no clima, mas é uma animação. Descomplica, meu povo. O importante é aproveitar o gancho. Ano passado o Ace indicou um menino e o monstro, que também não era uma coisa animada, mas uma animação bastante carregada de nuances e não apenas algo alegre. Enfim, não se prendam à palavra. Tragam indicações para o amigo ouvinte poder consumir durante o período. Então vamos lá. Senhor Erechu, O senhor estava aí, disse que estava pronto para fazer a indicação. E qual foi a animação, você pensou? Bom, a minha indicação vai ser Devilman Crybaby, que é um anime que estreou pela Netflix esse ano, dia 5 de janeiro. E ele já está sendo considerado por alguns veículos especializados aí como o melhor anime já de 2018. Já. Logo no primeiro mês, os primeiros reviews que saíram, o pessoal já estava colocando como um dos melhores assim, do ano. E ainda vai ter coisa ao longo de 2018, mas eu assisti e gostei bastante do que eu vi lá, e eu acho que ele é um forte candidato a se manter nesse posto aí. Se não aparecer nenhum pra derrubá-lo de lá, a altura, assim, é capaz dele continuar nesse, pelo menos no top 3 ali do ano de melhores animes. Eu queria recomendá-lo. Não pra todo mundo, pelo menos pra quem for maior de idade ou pra quem tiver estômago, porque é um anime bem violento, bem pesado, ele trata de temas fortes, ele não te poupa de cenas de impacto, de... É coisa que é um pouco difícil de ver e um pouco incomum, mas tem os motivos, tem as explicações por trás disso. Essa turminha aí tá apressada, né? Uau. Mas se a sua opinião com o sabichão do pão de queijo atesta a qualidade da obra, só me resta confiar. Minha opinião... Minha opinião não vale tanto assim, não. Na fila do pão de queijo, eu sou só mais um. Não desmereça a sua opinião. O senhor é um rapaz sagaz e versado em vários assuntos aí. Tipo, sei lá. Deixa isso quieto, eu me esqueci a palavra. Mas falando sério, gosto da forma como analisa as obras e a como aborda pequenos detalhes em suas resenhas. Se você está concordando com essa afirmação, mesmo que tão antecipada, eu confio plenamente e a gente confere isso ao fim do ano. Mas me conte mais sobre Devilman Crybaby, porque acessando aqui rapidamente nossos registros encontrei que não é a primeira vez na história que temos algo desse Devilman. Tem relatos aqui de outras versões animadas e também em quadrinhos. Sim. Conte mais sobre isso. Originalmente, Devilman é um mangá do Go Nagai, foi publicado na década de 70 no Japão e fez um sucesso considerável. Ela gerou também diversas outras sequências animadas, um anime pela Toei Animation e alguns OVAs, light novels, esse tipo de coisa, né? Lá no Japão é muito comum que uma obra ela não fique restrita à sua mídia de origem, ela está sempre sendo adaptada para outros formatos. A adaptação mais recente de Devilman Crybaby foi recomendada pela Netflix ao estúdio Science Saru no ano passado, em 2017. A Netflix está com um projeto de aumentar a quantidade de títulos originais no catálogo dela, e uma das mídias assim, que ela pretende expandir muito o catálogo é a mídia de animes, né? E ela já encomendou essa animação de Devilman no ano passado. Ela foi feita muito rápida, mas também uma animação curta, são 10 episódios de 25 minutos. E sobre o que é a animação, então? Basicamente, nela a gente acompanha a vida de dois garotos, os dois protagonistas. Um é o Akira Fudo, que é um adolescente normal, de vida comum, ele não tem grandes qualidades assim para se destacar dele, até então não tem grandes feitos, ele participa da equipe de atletismo do colégio dele, junto com alguns colegas. Uma das características mais marcantes dele é o fato dele estar sempre chorando, ele tem uma facilidade muito grande de extravasar as emoções dele, principalmente o choro, e principalmente pelos outros. Ele nunca chora por ele mesmo, ele sempre chora pelos outros. Qualquer coisa que acontece com alguém, ele tá sempre chorando. E o outro personagem é o Ryu Asuka, que ele é um adolescente prodígio, ele já é um professor universitário que estava fazendo uma pesquisa com um estudioso russo na floresta amazônica. Eles estavam estudando as populações nativas e antigas da floresta amazônica. Mas ele volta em busca do Akira, que os dois tiveram um passado juntos, uma infância juntos, e ele volta em busca dele porque ele precisa dele para uma missão ali que vai acabar dando norte pro anime já no primeiro episódio. O Ryu, ele, através dos estudos dele com esse professor, ele descobre que os demônios existem no nosso mundo e ele quer provar para todo mundo que eles existem de fato, e ele precisa da ajuda do Akira. A princípio, o Akira fica muito feliz de estar reencontrando um amigo de infância dele, e num passeio de carro, enquanto o Ryu leva o Akira para uma festa que está sendo bastante popular, mas é um tipo de festa assim um pouco estranha, com gente esquisita, o sabá. São festas onde as pessoas vão para consumir droga, sexo e vão ter contatos com entidades demoníacas. E o Ryu tem conhecimento desse tipo de festa por causa dos estudos que ele fazia e do tipo de coisa que ele quer provar. E ele leva o Akira para esse tipo de festa. E lá o Ryu acaba provocando alguns acidentes, ele quebra uma garrafa e começa a atacar o pessoal que tá na festa, pra poder chamar a atenção dos demônios e despertá-los pra aquele local ali, pra aquele ambiente, né? Onde que tem esse tipo de depravação, mais o sangue, princípio ritualístico ali pra você tá invocando esses demônios. E os demônios vêm, eles começam a aparecer e atacar todo mundo que tá na festa, todos os humanos que estavam lá. E aí você vê gente sendo decapitada, gente sendo devorada, aquela confusão toda. E o Ryu começa a filmar aquilo ali. O Akira também acaba sendo atacado, o Ryu também acaba sendo atacado, mas o Akira, quando vê que o Ryu tá em perigo, ele tenta protegê-lo, ele tenta salvá-lo ali da situação. Mas nisso aí, um dos demônios, o mais poderoso lá, tá naquele local naquele momento, é chamado Amon, ele acaba possuindo o Akira e tomando o corpo do Akira para si. Só que o coração do Akira é muito puro, é muito forte. E o coração dele sobrevive àquela possessão. E aí o Akira se torna meio que um híbrido, um meio humano e meio demônio. Daí o nome, Devilman, homem-demônio. Porque o corpo dele sofre uma alteração, ele passa a ter as habilidades físicas que os demônios fornecem aos seres humanos, mas quem continua no controle é o humano. O Akira é ser humano ali, porque ele... Enfim, ele tem um coração nobre e tal, e isso é suficiente pra manter ele estável, pra ele não se desequilibrar. E o Ryu acaba filmando essa transformação de Akira em Devilman, e isso aí meio que já serve de prova pro que ele quer comprovar pro mundo. Ele quer provar pro mundo que os demônios existem e que são mantidos escondidos por gente poderosa, que provavelmente sabe, mas é oculto da população em geral, mas ele quer provar porque sim, e pronto. E o Akira, ele fica bem satisfeito com o novo corpo dele, ele ganha uma super força, super velocidade, uma fome monstruosa, mas ele acaba entendendo também que com esse novo corpo dele vai ser possível ele combater os demônios, porque os demônios perseguem seres humanos, caçam, devoram, desaparecimentos são causados por eles, mais alguns tipos de perversão também. Então Akira meio que acaba tomando aqueles novos superpoderes dele pra lutar contra essas criaturas do mal e tal. Ao longo do desenvolvimento do anime, a gente vai vendo que as coisas não são tão preto no branco assim como parecem a princípio. Os demônios, alguns não são tão maus assim, e o próprio Akira também, como o defensor da humanidade, ele vai estar sempre em conflito, ele não sabe direito a quem ele deve defender, a quem ele deve proteger. Isso acaba sendo bem interessante no desenvolvimento, principalmente nos últimos capítulos, assim, que é onde tudo que é construído começa a desmoronar, você começa a ver várias coisas sendo subvertidas ali nos últimos episódios. Mas o plot inicial é esse aí. E aí tem toda aquela adaptação do Akira com o novo corpo dele, tem o Ryu tentando reunir mais provas para poder convencer mais gente. Eles acabam se metendo em mais confusões porque mais alguém acaba filmando esse tipo de coisa. Eles precisam ir atrás dessa pessoa. E nesse meio tempo aí também a gente é apresentado a todo um núcleo de coadjuvantes ali que são muito interessantes. A gente tem a família com quem o Akira vive, a gente tem os colegas dele da escola, a gente tem os rappers da rua ali, do bairro ali onde eles moram, que são bem interessantes. As partes em que eles aparecem, assim, eles estão sempre cantando rap e fazendo uma crítica social muito contundente ali da situação em que eles ocupam na sociedade. Quando você para pra prestar atenção, você fala, caramba, tem alguma coisa muito grandiosa nisso que eles estão cantando aqui. Realmente tem mesmo. Mas fica a dica aí pra vocês, se vocês conferirem, vocês vão ouvir, vão descobrir, vão entender do que eu tô falando com relação a essa parte da música. Então, eu cheguei a ver o primeiro episódio do anime e realmente esse plot dele aí é bem diferente, né? Ele traz um tipo de abordagem ali dos demônios muito bem diferente. O plot, essa questão da personalidade, tanto do Akira, ele ter essa questão de chorar, assim, já peguei e falei, nossa, vamos ver o que os japoneses vão ter pra poder me surpreender dessa vez, né? Porque eles sempre gostam de mexer bastante com essa questão de emoções, né? Pegar, colocar pessoas bastante emotivas, além da particularidade também dele, tipo, chorar só pelos outros, né? Não tem até um momento que ele chora por ele, que é como você falou, pelo menos no primeiro episódio. E gerou uma curiosidade, conforme foi andando, assim, o primeiro episódio, ele foi me surpreendendo, porque eu não esperava que ia envolver essa questão de demônios da forma como foi envolvido. E ter todo esse plot também que você colocou agora, de tipo, os demônios serem algo que é escondido pela sociedade, e o Ryu pegar e querer mostrar isso pra sociedade, né? E o primeiro episódio já termina assim meio com a possessão ali do Akira, e fica aquele ar de dúvida, porque você vê que o Ryu ele quer que o demônio possua Akira especificamente, né? Já imaginando, ele já devia estar com essa teoria de que o Akira ia conseguir meio que resistir à possessão demoníaca. E isso já deixa aquele monte de expectativa e também dúvida, né? Uma curiosidade pra poder saber como que o anime vai levar daí pra frente. Eu acabei achando interessante, só que daí na correria eu acabei não dando continuidade nele ainda, mas pretendo ver logo pra poder comparar aí. Eu comecei a rever ele e eu também tive essa surpresa, assim. Eu achei o primeiro episódio muito corrido, assim, algumas coisas. Não dá tempo de você assimilar direito o que tá acontecendo, quem são aquelas pessoas. O que fica mais evidente mesmo é a relação entre o Akira e o Ryu, até porque eles são protagonistas. É igual você falou, ele já termina já num ponto máximo ali, já com o Akira sendo possuído e aquilo abrindo possibilidades pra mais, o que vai ser do futuro desse personagem. Aí eu revendo depois, eu vi que o primeiro episódio já praticamente entrega como vai ser o final e praticamente todos os outros núcleos que o anime vai trabalhar ao longo dos outros 9 episódios. A questão, assim, dele não te explicar direito, eu acho que é proposital. A ideia é que seja uma narrativa meio alucinante, meio surreal, assim. Então, vai ter hora que você vai estar confuso, que você vai até se perder. Quando teve a mudança do traço do Akira, né? A mudança de corpo dele, eu custei a entender, ah, tá, esse aqui é o personagem. Acontece com mais uns depois, alguns outros personagens também vão ser possuídos por demônios, mas eles só vão alterar um pouco a aparência deles. Mas aquilo meio que o anime não te fala, assim, esse é esse aqui agora, ele não te fala isso, você tem que captar isso, esse aqui é aquele personagem porque ele tava na festa no episódio anterior e lá também ele foi possuído e por isso que ele tá mais ágil, tá mais bonito, tá mais capaz agora do que ele tava antes, mas como o traço muda muito, você às vezes fica um pouco perdido com isso. A animação em si, eu a princípio eu achei ela assim, lembra anime, mas ela é um tipo de animação diferente. Eu tava lendo sobre o estúdio que produziu, e a ideia deles é fazer um tipo de animação tradicional, com desenho mesmo, mas é usar muita computação pra poder terminar algumas coisas. Mesmo ela sendo 2D, ela tem muita parte finalizada ali em computador pra agilizar a produção, tanto que o tempo de produção dele acho que não foi mais de um ano, entre pré-produção e produção foi um ano pra encerrarem a primeira temporada, o que agiliza e exige menos do pessoal que trabalha animando, né? O estúdio é até pequeno, na entrevista que eu vi, acho que eles falam que não tem 7 animadores ao todo, estavam trabalhando nessa animação, então é equipe reduzida que produz bem mais rápido os episódios e com uma qualidade satisfatória. O traço ele é um pouco difícil, assim, de você entender ele. A princípio, alguns personagens parece que são exagerados demais, uns são esguios demais, outros são tem as pernas longilíneas demais, alguma coisa assim. Mas eu acho que faz parte do tipo de história que eles pretendiam contar ali. Eu acho que mistura um pouco da questão de envolver demônios de uma forma meio que bizarra. Que realmente eu reparei que a animação não é aquela, a qualidade, o traço também fica ali um pouco de confusão, mas parece que, tipo, é bem pra poder deixar o espectador no clima ali daquela bizarrice, vamos dizer assim. É proposital. É. Ele é bizarro de propósito. Até na parte mesmo lá do Sabá, que é a parte da festa, que é muito colorido, uma explosão de cor, né? O anime ele tem umas cores mais sóbrias, assim. Mas a parte da festa do Sabá é uma explosão de cor ali, aquelas cores com um gradiente estourado, aquela coisa meio neon, assim, piscando o tempo inteiro. As pessoas com peles de cores diferentes, verdes, rosas, aquela confusão. E você vê que é um local diferente também, que não é o comum, né, do cotidiano dos personagens, essa caracterização. Mas assim, você continua assistindo, depois ele começa a se aprofundar em alguns temas que talvez a princípio ali você não consiga captar. A sequência de abertura mesmo, que ela tem uns 3 minutos assim, ela entrega muita coisa importante relacionada ao Ryu, a origem dele e as motivações dele, mas você não consegue entender no primeiro episódio, você precisa ver todos para aquilo fazer sentido lá na frente. E o aprofundamento que ele faz também com relação aos outros personagens também, e depois a construção e a desconstrução que ele faz deles ao longo dos episódios é bem satisfatória também. Eu cheguei aos últimos assim impressionado, falei, caramba, não acredito que eles tiveram a coragem, a audácia de fazer isso aqui, e você começa a ficar um pouco revoltado e nervoso na poltrona, porque é pra te chocar mesmo, não é um anime pra te deixar muito feliz ou satisfeito com os rumos que as coisas vão tomando. Você vai ter personagem lá que você vai detestar do fundo do seu coração, vai ter sequências que você vai se emocionar muito. Eu cheguei a comentar da música, né, dos rappers lá. Tem um deles que ele se declara pra uma menina lá cantando, e quando ele termina de cantar, ela tá chorando, porque ele fala, cara, você tá cantando essa música aí, mas você tá falando de mim nela, né, e é muito bonita a cena, é muito comovente a cena. Tem umas outras lá que levam os conflitos mais sérios, quando você se coloca na situação dos personagens, você fala, eu não saberia reagir a essa situação aqui. O fato do Akira ser um personagem muito empático com a situação dos outros, tanto dos amigos dele, quanto da família, quanto das pessoas que ele conhece, e posteriormente até daquele mundo oculto ali dos demônios que ele passa a conviver. Tem um demônio que ele enfrenta, que em dado momento acontece alguma coisa e ele começa a se questionar. Cara, os demônios são só essas criaturas de instinto, de fome, de busca incessante de prazer e de vícios ali, ou eles têm algo mais, ou eles conseguem sentir como nós sentimos, né, como os humanos, eles são capazes de amar como nós amamos? Ele começa a se fazer essas perguntas assim, isso quebra o personagem todo, e você acaba sendo quebrado junto com ele ali também, porque você acredita uma coisa, você começa a julgar de um jeito e depois é diferente a situação. O contraste também entre o Akira e o Ryu, né, o Akira é muito emotivo, ele é muito preocupado com os outros, e o Ryu não, o Ryu ele é sempre sóbrio, sempre centrado, ele parece que tem tudo sob controle o tempo todo, ele parece que já planejou tudo antes, e ele parece que esconde muita coisa, e você fica curioso pra saber, mas por que que ele tá fazendo isso, o que tá motivando ele, e acaba te prendendo nesse monte de coisinhas assim, vão te prendendo, e no final, o final é assim, bem catártico, ele consegue explorar bem tudo aquilo que ele plantou ao longo dos episódios. E eu saí bem, bem comovido com ele. Falei, não acredito que o final foi isso aqui. Vale a pena ver, vale a pena acompanhar. Mesmo que você estranhe o primeiro episódio, que você estranhe a violência, que você estranhe o sexo como é retratado nesse anime, que é de uma forma assim crua, visceral, ele não tem muito pudor. Até ficou faltando comentar. Por ele ter sido encomendado pela Netflix, o diretor ele falou que ele se sentiu muito mais à vontade em colocar tudo que a obra original tinha, que ela já era uma obra bem impactante, já bem carregada para a época dela, nos anos 70. As outras adaptações mais recentes, elas foram um pouco mais cautelosas assim, em colocar certas coisas. A primeira animação foi exibida na televisão, eles cortaram muita coisa do que tinha no mangá, muito daquela carga violenta do mangá foi cortada. E pra Netflix, como é uma plataforma privada, fechada, não estaria disponível publicamente, exceto pros assinantes ali, ele teve liberdade total pra trabalhar da forma como ele queria e como ele entendia que a obra do Gon Nagai precisava ser trabalhada, né? Eu não tive contato ainda com o mangá, mas eu fiquei bem curioso pra ler, pra saber se nessa mesma pegada, provavelmente e também curioso pelas outras adaptações, né? Os OVAs e o anime mais antigo. Só mesmo pra tirar a dúvida e comparar, né? Aquela coisa, você quer comparar. Porque eu fui conhecer a obra agora, né? Toda a franquia Devilman agora. É até uma coisa curiosa também, que no Devilman Crybaby, as obras anteriores são referenciadas em alguns episódios. Os personagens mencionam, eu assisti isso na televisão um tempo atrás, essa coisa de homem-demônio. Isso é da televisão? Isso é um personagem de um anime? Um dos personagens faz uma busca na internet lá por homem-demônio e acaba encontrando esse homem-demônio da animação dos anos 70. É bem interessante assim, a metalinguagem ali que eles usam pra isso. Eu tô falando. Viajei. Como eu falei, eu vi bastante pessoal na internet comentando desse mix de sentimentos que tem durante o anime, que nem você pegou e falou, tem momentos emocionantes, tem momentos de violência, tem momentos sem pudor nenhum, e tem momentos impactantes de você ficar revoltado, né? Falar que o anime mexe bastante com você nessa parte e chega a impressionar, né? Seja pro lado bem, pro lado bom ou pro lado ruim. Aí você que vai decidir assistindo ele aí, tirando suas próprias conclusões. Eu tô na fila e pretendo ver ele em breve. Sim, são 10 episódios, dá pra, caso a pessoa queira conferir de uma vez só, aproveitar esse feriado aqui agora, ou mais pra frente, vai, faz uma maratona no final de semana aí, consegue matar os episódios todos de uma vez. Eu acho que foi uma boa indicação sua aí, senhor Irish. Quer complementar com mais alguma coisa? Finalizou aí mesmo, né? Então, gente, a minha dica é essa. Devilman Crybaby, você encontra os episódios na Netflix. É um anime violento, mas deu um tempinho até ele desenvolver a história, até ele começar a te fisgar ali pelos coadjuvantes e depois subverter aquilo tudo que ele te apresenta e siga até o final. Você vai terminar o final já querendo rever, até mesmo pra pegar alguma coisa ali do primeiro episódio que eu comentei que fica no ar, assim. Mas quando você começa a ver os detalhes dele, analisar algumas cenas, algumas motivações, ele começa a ficar mais claro. Ele, às vezes, não vai se entregar logo de cara ali na primeira interpretação, na primeira vez que você vê, mas da segunda você vai captar umas nuances bem interessantes dele ali. E é um anime que dialoga muito com os tempos que temos vivido nele. O diretor tentou atualizar a obra do Gon Nagai dos anos 70 para os dias de hoje. O tema é praticamente universal, aquela coisa de bem e mal, aquele conflito eterno que a gente tem, mas o mundo mudou, o mundo é diferente, os conflitos são outros, mas ele tentou dar essa atualizada no material original, e eu acho que ele conseguiu fazer um anime dialogar bem com o público de hoje, com a situação que a gente vê no mundo hoje, aquela coisa de ódio desenfreada, de coisa sendo propagada à torto e a direito, sendo que não é tão verdade, quanto o mais importante é a gente talvez fazer o exercício do Akira, que é o exercício de empatia, a gente tentar se colocar no lugar do outro, tentar enxergar a situação do outro, tentar sentir o que o outro sente e se pôr no lugar dele, pra podermos ser pessoas um pouco melhores, né? Não pessoas que vão julgar cegamente ou logo de primeira, pela primeira impressão ali, que é o tipo de coisa que só vai levar a gente à ruína e ao Armagedon, que é bem o tema do anime também. Enfim, fica a dica aí e é isso. Senhor Júlio Barcelos, me ajude aí. Uma coisa que o senhor Erechu fez, ele trouxe um pouco de peso para as nossas indicações, assim, uma coisa dramática, uma coisa carregada, uma coisa violenta. E o que o senhor trouxe para nós hoje, talvez, ajude a aliviar essa tensão toda? Eu não sei se vai aliviar tanto assim, mas a indicação que eu trouxe para vocês hoje é o anime Violet Evergarden. Da Netflix também. É um anime que também estreou agora em janeiro, foi no dia 10. O pessoal também tá falando bem dele, só que ele ainda está em andamento. Não foi que nem o Devilman, que já saiu os 10 episódios de uma vez. Ele tá saindo um episódio por semana. Mas vamos lá. Então, nós somos apresentados a Violet, que ela tá aí saindo da guerra com algumas sequelas. Você repara que ela não tá com a memória dela totalmente recuperada daquele período, provavelmente por conta do acidente que ela tem, porque logo no primeiro episódio é mostrado que ela perdeu os braços, né? Ela não tem mais os braços, ela está com próteses de metal no local. E ela começa a se lembrar de alguns vislumbres da guerra ali, só que está meio que perdida em toda aquela situação. Nisso, aparece o oficial Hodgins, que ele se apresenta ali a Violet como um companheiro do Major que cuidava dela, e informa que a última ordem que o Major deu para ele foi para levar ela para uma residência para, agora que acabou a guerra, ela levar uma vida normal como deveria ter sido desde o início. Nisso, a Violet é levada para a residência, só que ela ainda está muito naquele clima da guerra. Ela ainda está naquele. Ela foi criada desde pequena, é mostrado, que pelo menos que deu a entender no anime, é que ela foi criada desde pequena para poder servir ali o exército. Então ela é muito direta, ela não sabe lidar com. Ela não sabe lidar com sentimentos. Não é lidar, mas ela não sabe se portar na sociedade como uma pessoa comum, né? Ela leva tudo como ordens, ela quer falar tudo diretamente, ela não mede as palavras, e isso acaba gerando ali uma situação um pouco complicada. E tentando, nesse meio de confusão toda dela, de saber para onde que vai, o que que vai fazer, ela acaba parando, o Rodgers fala para ela que ela precisa arrumar um emprego. Então leva ela para uma agência de correio e coloca ela para poder ajudar ali na entrega das cartas. Nesse período que ela está entregando as cartas, ela acaba conhecendo o pessoal que faz o serviço de autômata de auto-memórias, que são meninas, que são garotos que pegam e escrevem cartas para as pessoas que não conseguem ali escrever. Meio que assim, elas redigem as cartas que as pessoas querem mandar para outras, né? Então, vamos dizer, se a pessoa não sabe meio que expressar totalmente os sentimentos dela numa carta, elas vão lá para poder conversar com essas autômatas de auto-memórias e dizer: não, eu preciso que você mande uma carta para o meu pai, dizendo que eu estou com saudade dele, e fala assim só o básico do que elas querem colocar, e aí as autômatas vão e redigem toda a carta tentando passar todos aqueles sentimentos que estavam implícitos ali naquela vontade da pessoa de mandar, né? Nisso a Violet acaba se interessando por esse serviço, exatamente porque ela ouve uma das pessoas falarem, pedir para as autômatas ali redigirem uma carta de amor. E a Violet lembra que as últimas palavras do Major cuidava dela no exército para ela, foi para ela poder viver, ser feliz, ser livre, e disse que eu te amo. E a Violet, ela não sabe o significado dessas palavras. E ela vai e pede pro Rodgers para poder se inscrever nesse, largar o serviço ali de carteira e se inscrever, tentar trabalhar como uma autômata, para ela tentar entender o que significa o eu te amo que o Major falou para ela. Nisso, a gente vai trabalhando com outras coisas, né? Você repara que a Violet, ela não tem ali um entendimento mesmo de sentimentos por conta da criação dela, e começa a trabalhar nesse lado dela, tentar se adaptar a esse emprego novo e compreender os sentimentos dela e também das outras pessoas para poder conseguir redigir as cartas. Meio que o resumo do anime, da proposta do anime, se faz nisso, né? O anime, então, é tipo Central do Brasil, versão anime. Eu não sei se ele chutar do mudo ou ele não entendeu a piada, ou ele não quis rir. Eu vou te contar que eu me devo ver esse filme até hoje, não acredito. Eu fiquei boiando na referência. Eu sei que é um filme bacanudo aí do cinema brasileiro que eu não vi ainda. É porque no Central do Brasil, a Fernanda Montenegro escreve cartas pra pessoas que não podem escrever, tipo, a profissão dela é essa. Ah, mas faz sentido. Eu imagino que vai ter mais coisa aí, né? A Violet escrevendo as cartas vai ser uma forma dela entrar em contato com os sentimentos, né? Os vários sentimentos que ela não conhece pela forma como ela foi criada, né? Como uma soldado, uma arma lá pra guerra, que só deve ter conhecido destruição, ordens e cumpra sua missão. Aí deve ser interessante a gente acompanhar esse desenvolvimento, né? Como ela vai lidar com os sentimentos dos outros, como ela vai descobrir os dela. Eu vi os primeiros episódios, acho que os primeiros três. Eu tô tentando acompanhar por semana, mas tá difícil. Foi bem essa impressão que me passou. Da questão dela redigir as cartas, assim, fica uma coisa também daquilo do escritor, né? O escritor, às vezes, ele quer expressar alguma coisa, mas ele não consegue. Às vezes, nem ele sabe o que ele quer expressar nas cartas. As pessoas também que vão lá pra poder falarem e que querem escrever uma carta pra algum parente, muitas vezes elas também não sabem o que elas querem ver no papel. Aí ficou interessante essa profissão da autômata de auto-memórias de conseguir captar isso, né? Conseguir traduzir o sentimento no ar. Isso é uma coisa muito, muito interessante, assim. Eu imagino que pra qualquer pessoa que tenha tentado escrever alguma vez na vida e tentar colocar seus sentimentos ali no papel, quanto isso é difícil, não é? Não é fácil você resumir tudo o que você tá sentindo com palavras, aliás. Às vezes vão te faltar palavras, vão te faltar, sei lá, contexto, enfim, um monte de coisas, né? E se já é difícil pra uma pessoa normal, pra Violet é pior ainda, porque ela não entende as sutilezas do que as pessoas querem dizer. É tudo ao pé da letra, né? Fica até interessante. A pessoa fala que eu não tenho muitas novidades pra contar pra minha mãe, estou tentando levar a vida da melhor forma. Ela coloca lá assim, queria ter mais o que contar, mas não tem. Ela coloca literalmente isso na carta, porque é o que ela entende que a pessoa quer falar, é isso. Mas não é, a pessoa não quer dizer isso. É porque ela tá só sem meio que ter o que contar de novidade ali da situação em que ela se encontra, né? E aí isso acaba gerando as situações cômicas que o Júlio comentou. Mas é um anime bem emotivo, assim, você vê aquilo o tempo inteiro que fica no ar ali, são essa coisa de emoções, esse mistério com relação ao passado da Violet e o que ela sente pelo Major, o fato dele ter expressado que a amava é uma coisa muito, muito significativa, né? Mas ela não compreende isso por enquanto. E o paradeiro dele também a gente não tem muita certeza, e você fica naquela dúvida, será que ela vai encontrá-lo? Será que ele já morreu? Como é que ela vai lidar com o luto? É muita coisa que tem nos primeiros episódios, assim, com relação a sentimentos e emoções pra você processar. E eu também fui curioso pra saber como a Violet era como arma na guerra. Aqueles braços mecânicos, eu fiquei meio sem entender se eles são parte dela como arma, ou se não, são só próteses que agora ela tem por causa de uma ou outra sequela. A gente vê que é um mundo um pouco diferente, assim, na parte tecnológica do nosso. Apesar de parecer que ele se passa ali naquela coisa pós-primeira guerra mundial ali. Então, nesse ponto eu acho que as próteses foram pós-guerra, porque se não me falha muito a memória, tem um dos flashbacks da guerra em que ela recebe um corte no braço, e o braço tá normal, tá uma mão normal, ela sangra, e nesse ela não tem ali uma meio que uma pele falsa, ela tá só com a prótese biônica mesmo, e durante a guerra ela tá com as mãos dela são normais, aparecem carne. Então eu imagino que tenha sido pós-guerra mesmo, ali na última missão que deixou ela. Você repara também que ela tá com as memórias ruins, né? Ela não tem uma lembrança total ali da vida dela. E eu imagino que a última batalha que ela tenha se envolvido tenha impactado nisso. Faz São sentido. Coisas aí que vão ter que explicar aí nos próximos episódios, e que acaba até entrando um pouco das diferenças da obra original. Porque esse anime ele foi baseado em duas light novels que foram lançadas entre 2015 e 2016 pela Kana Akatsuki e foram ilustrados pelo Akiko Takase. As light novels foram bem recebidas no Japão, receberam prêmios, tudo, e o anime foi baseado nisso. Só que pela pesquisa que eu fiz aqui para poder fazer a gravação e entender mais ali do anime, parece que o plot das light novels é diferente do anime. Lá nas light novels, as autômatas são bonecas. É como se elas fossem robôs ali criados para poder exatamente para poder fazer essa escritura. Tanto que eu vi várias menções assim de tipo desse conceito das bonecas de auto-memória terem sido criadas por conta de uma pessoa que tinha perdido a mobilidade das mãos e não podia escrever. Só que no anime tem uma menção ali no acho que no segundo episódio, falando sobre as máquinas de escrever terem sido criadas por conta dessa pessoa que não podia escrever. Não podia escrever, Arisho? É a esposa do inventor da máquina de escrever, ela era escritora, mas ela ficou cega, pelo que eu me lembro, e aí a máquina de escrever meio que foi o meio que ela voltou a ser capaz de escrever novamente, né? Isso, e já no pelo pouco que eu vi das light novels, não tem esse ponto da máquina de escrever. Seriam as autômatas, que são robôs criadas para isso, para poder ajudar esse tipo de pessoa que não conseguiria escrever. Então, pelo que eu vi, são obras diferentes que vão a Netflix resolveu abordar junto com o estúdio da Kyoto Animation. Eles resolveram ir por outro caminho, provavelmente para poder pegar o público de uma forma diferente, né? Por enquanto tá bem legal, que eu falei, o anime ele deixa bastante dúvidas, aí tem bastante coisas a serem explicadas ainda. Eu vi os 4 primeiros episódios já, e ainda tem, tá sendo legal ali o desenvolvimento que está tendo da Violet como pessoa. Ela tá tendo mais contato ali com os coadjuvantes, e vendo as situações que os coadjuvantes passam, acaba fazendo ela entender melhor um pouco dela mesma e também do que as pessoas querem dizer. Você vê que ela fica um pouco perdida, porque ela tem aquela coisa de ser muito direta, de entender as coisas ao pé da letra e de expressar também tudo ao pé da letra. E conforme ela vai interagindo e vai participando da vida dos personagens, ela começa a perceber um pouco mais das nuances que tem dos sentimentos humanos, por assim dizer, não que ela não seja humana, mas e das dificuldades que isso envolve para poder redigir uma boa carta, para poder passar realmente os sentimentos ali que estão implícitos no que todos querem dizer, né? É um anime bem, bem, bem curioso, tá interessante. Eu acho bom pontuar também que a qualidade da animação tá muito bonita, excepcional. O pessoal tá tecendo vários elogios por conta da qualidade técnica. As paisagens, as coisas são bem bonitas. A trilha sonora eu também gostei bastante, por enquanto tá pegando bem. Então fica aí, eu acho que não dá para poder se estender muito mais para não entrar em muitos detalhes de questão de spoiler. São dúvidas aí que vão ser sanadas conforme for assistindo. Fica a dica para quem tiver interessado. Violet Evergarden é um anime mais voltado aí para poder tentar descobrir essas emoções. Tem um pouco de drama, né? É mais voltado pro drama ali, o cotidiano da Violet e a descoberta dela como uma pessoa e também o rumo que ela deve tomar agora, depois que a guerra acabou e ela não tem mais aquele dever de ser um soldado. Então, obrigado, seu Júlio. Vamos ver aí então essa sua indicação e ir acompanhando com o tempo. Então essa segunda dica aí é válida para se o cara quiser ver esses 4 episódios, vai ver agora esses episódios que estiverem disponíveis, na verdade, e depois vai acompanhando fora o carnaval. Eu irei partir então para a minha indicação, indo na contramão total do que vocês falaram aí. Drama, tragédia, desgraça. Não, drama, tragédia e desgraça tem. Sempre tem que ter. Uma boa história tem que ter. Mas o que eu tô falando não é isso. Indo na contramão é que o clima que permeia a história inteira é outro. E não somente isso. Enquanto vocês estavam no Oriente, eu venho para o Ocidente indicar uma animação feita em território americano. Trata-se da animação Gravity Falls. Ou aqui no Brasil, Gravity Falls, um verão de mistérios. Holly, você pode trazer aqui um pouco de uma sinopse aí de Gravity Falls, para quem não conhece, nunca viu a série? Gravity Falls foi uma série americana criada por Alex Hirsch, exibida em 2 temporadas de 20 e 21 episódios pela Disney, e traz em resumo a seguinte trama. Durante suas férias de verão, os gêmeos de 12 anos Dipper e Mabel Payne são mandados para a cidade de Gravity Falls para viver com seu tio-avô Stanford, que é dono de uma armadilha para turistas chamada Cabana do Mistério. Um verdadeiro engana trouxas. As coisas não são o que parecem nessa cidadezinha. e com a ajuda de um diário misterioso que Dipper acha na floresta, eles começam a desvendar os mistérios locais. Com participações de Wendy e Curdo Roy, Caixa na Cabana do Mistério e Paixão de Dipper, Suiz Ramirez, amigo de Dipper e Mabel que trabalha para tio avô Stan, além de uma variedade de outros personagens. Nesse verão, quer queiram ou não, Dipper e Mabel sempre terão um dia intrigante pela frente. Acho que esse é um bom resumo da série. Obrigado, Holly. Você trouxe um resumo bem bacana pra nós. Eu resolvi trazer essa série porque eu acho que, no fundo, Gravity Falls, apesar de não ser uma série recente, é uma série muito pouco comentada. Eu acho que ela tem um apelo, uma coisa assim, que valeria a pena ser vista. Além de ter essa pegada de mistério, como a Holly já citou, e também essa coisa do humor e de surpreender em alguns momentos, que é uma característica, já que é uma série infantil, ela não se deixa ser somente uma série infantil. Há um subtexto adulto também pela coisa, e há um subtexto sobre o crescimento, o amadurecimento. Tipo, ó, eles são adolescentes de 12 anos, eles são meninos da cidade grande, acostumados à tecnologia. Na abertura a gente vê que o celular deles são tomados para ele poder ir para aquela, ter aquela última experiência ali. São crianças que estão quase na adolescência, eles já estão esperando entrar no ensino médio, no colegial, né, o americano, aquela coisa, o colegial americano. Ah, somos adolescentes. É uma fase de transição, é o último verão da infância daqueles meninos. Eles precisam ter uma experiência para lembrar para o resto da vida, e é por isso que os pais deixam eles numa cidade pequena da coisa. E isso tá no subtexto, não somente declarado. Olha, isso é o crescimento desses jovens, é o amadurecimento, é o último verão, é a última aventura entre esses irmãos tão próximos. A adolescência, talvez eles se afastem um pouco mais. Será que é isso? Que os gêmeos sempre estão ligados, vão continuar um junto do outro? Além disso, ele vai trazendo outras subtramas aí escondidas. A quem é esse tio vô Stan? Ele parece um cara misterioso. No primeiro episódio a gente já vê que ele já tem um segredo. O próprio primeiro episódio já é aquela coisa assim. No primeiro episódio, os meninos chegam na cidade de Gravity Falls para conhecer o tio avô Stan, que é uma pessoa que não é do convívio social deles, né? Tipo, vocês têm esse tio avô, mas vocês não convivem com essa figura que vive afastada no interior do Oregon. Eles vão para lá e Mabel tá super empolgada, que vai estar, quer fazer amizade, quer ter seus romances de verão, quer ter aquela experiência ainda. E o Dipper tá meio chateado. Ah, o que eu vim fazer aqui? Até que ele sai da cabana e se depara com esse diário cheio de mistérios, falando que a cidade não, ele não deve confiar em ninguém na cidade, que Gravity Falls é mais do que mostra, que a cidade tem gnomos, tem vampiros, tem zumbis, tem essas coisas todas ali. Ele vê um monte de anomalias naquele diário esquisito que ele achou, que tem uma capa com uma mão de 6 dedos e um número 3 escrito na frente. E nisso, a Mabel, que tá na procura de seu amor de verão, né, pra poder ter o que contar no seu diário, aquelas coisas todas, ela se envolve com um rapaz muito esquisito. E o Dipper vai ajudar ela, achando que o cara é um zumbi, que ele vai pesquisando pelo comportamento do cara, todo torto. Ah, meu Deus, é um zumbi, preciso salvar a minha irmã. Logo nesse primeiro episódio a gente tem aquela quebra de expectativa, porque no fim não eram zumbis, eram tipo gnomos empilhados um em cima do outro pra arrumar, casar com a Mabel pra ela ser a rainha deles. Você não esperava que fosse essa brincadeira. Eles brincam com o óbvio da coisa. E você fica vendo que eles vão ter que, eu vou usar o diário pra recuperar, pra entender as coisas aqui que acontecem nessa cidade. Só que a interação dos irmãos faz as coisas funcionar de uma forma melhor. Então você vê que o jeito de Mabel é ser a louca mesmo, e o de Dipper é ser o carinha preocupado. Ele é o rapaz do mistério, ele quer descobrir as coisas, ele é muito vidrado nesse assunto. E quando termina, você vê o tio avô deles, que vive numa cabana misteriosa, né, onde ele vive de enganar turista, fingindo, não tem nada de errado com a cidade. Aí você vê o tio avô deles entrar numa porta secreta da casa e descer por um porão que ninguém sabe que existe. Aí você diz, opa, não é só a cidade que esconde algum segredo, o tio avô também tem algum segredo. E a gente vai ao longo desses episódios da primeira temporada, são 20 episódios na primeira temporada e 21 na segunda. Você encontra todos eles disponíveis na Netflix, se você já quiser fazer a maratona. Mas se não, se você quiser, eles são habitualmente transmitidos em canais como a própria Disney Channel, a Disney Junior, você pode assistir. Mas você aí, você pode procurar o meio que você entender aí pra encontrar a série. Eu não vou estar, não tô aqui pra julgar ninguém, mas os caminhos corretos já indiquei. Mas é isso que tem um pouco na história. É, eu lembro de ter assistido alguns episódios com a minha prima. Ela ficava aqui em casa praticamente o dia todo assistindo esses canais, né? Mais pra idade dela, o Disney Channel. E eu lembro que ela era dessa animação. E em alguns momentos eu sentava lá e ficava assistindo com ela. Eu ficava preso no, na animação, porque ela é muito engraçada. Ela te prende, ela te deixa com aquela pontinha de quero mais, quero ver mais um episódio. Porque ela entrega algumas coisas bem satisfatórias. É pra criança, mas você fala, mas ela não é feita de um jeito infantil e tal. Ela tem esses subtextos, essas camadas que só um adulto vai pegar. Tem essa coisa do mistério, eu vi que tem muito simbolismo esotérico, muita coisa assim escondida. Falar, eu já vi esse pentagrama em algum lugar, porque que esse pentagrama tá fazendo nesse desenho infantil? No meu tempo, se eu tivesse vendo alguma coisa dessa, era capaz de alguém parecer coisa do diabo, isso aí que você tá vendo. Eu achei mó legal de tal uma animação pra criança, pra idade dela, ela super curtindo ver isso, com essas coisas assim de sobrenatural, que são só curiosas, assim, quando você começa a estudar, você vê que tem muita coisa por trás, muita história, muita curiosidade, assim, nesse tipo de coisa. Eu falei, usaram esse tipo de referência nesse tipo de animação, que legal, assista mesmo, você vai ter maratona no canal, continua vendo aí, eu não posso ver com você não, mas continua vendo aí por mim, depois você me conta. Ela me contava algumas coisas. Dipper e Mabel são um casal de irmãos assim, super carismáticos, é impossível você ver e não se apegar aos dois, a personalidade deles, e alguns dos coadjuvantes também. Mas eu lembro de ter ficado encantado com o porquinho de estimação da Mabel. Ele é muito engraçado. Tem um episódio que o porco fica inteligente, ele fica mais inteligente que todo mundo. Aí você vê o porco operando uma máquina e fazendo coisa super complexa. Esse episódio é um episódio que é sensacional, porque ele brinca com a expectativa. Ele tá dentro da série, mas ele é quase fora da série. Ele é apresentado pelo tio-avô Stan, falando com um turista, que é praticamente você. Ele fala com a câmera aqui, ele tá falando como se estivesse falando com você. Você é o turista e ele tá contando histórias. Vou contar aqui, você tá na cabana, compre algum dos nossas coisas que a gente tá vendendo. Ah, compre isso aqui. Ele inventa uma história sobre o assunto, sobre o que ele quer, o objeto que ele quer vender. Aí, essa história do porco é a segunda história ou a terceira história que ele conta nesse episódio. Que ele fala, compre esse porco. Não tem nada de muito diferente não, mas eu tenho uma história sobre ele. Aí ele vai falar que o porco uma vez ficou super inteligente. E você que gosta de ciência, Erechu, eu vou lhe trazer uma coisa que você não sabia. No original, quando o porco fica super inteligente após comer uns cogumelos mágicos lá, é porque Dipper, ele quer ficar mais inteligente e ele abre o livro, encontra essa poção de inteligência, ele colhe esses cogumelos, faz uma poçãozinha e passa na testa enquanto ele vai dormir, pra pele absorver e tudo mais. Só que o porco sente o cheiro e vai lá e lambe e come. Só que quando ele acorda, ele acha que ele vai estar mais inteligente, mas quem está mais inteligente é o porco, meu. E esse porco já está com uma cadeirinha sob controle, controlando a coisa lá e falando. E quem dubla o porco no original é Neil deGrasse Tyson. Ah, não acredito. Sim. Eu lembro desse episódio, assim, mas eu não lembro o começo dele. Eu lembro de chegar na sala, ela tá assistindo e eu parar e ver. Aí, às vezes me falta um pouco de referência assim dos episódios ou do contexto inteiro. Mas esse do porco foi bem engraçado de assistir. Porco inteligente lá e aprontando todas as confusões possíveis assim com eles. Foi bem engraçado. Eu morri de rir com ela na sala. Falei, nossa, isso aí é muito bom. É mesmo episódio, ele sendo quase que um filler, se a gente poderia dizer assim. Ele traz você tá falando das confusões e tudo mais, mas a própria trama desse pequeno episódio, você vê que ele é sobre sentimento, sobre amizade. Assim, Dipper quer ficar mais inteligente para ele conseguir desvendar os mistérios da cidade. E Mabel está querendo só brincar com o seu porco de estimação. Fazer a rádio dela lá. Ah, todo dia ela transmite a rádio porcão. Eu acho que esse é o nome do negócio. Ela sempre faz brincadeira com o porco lá. No dia que ele acorda inteligente, o porco quer ficar com o Dipper resolvendo mistérios e criando objetos e deixa a Mabel de lado. E a Mabel sente falta do amigo que ele era. Enquanto o porco vai tá criando uma máquina junto com o Dipper para eles ficarem mais inteligentes, eles criam tipo um arma laser para uma menina lá, eles criam uma mochila jato para outra menina pegar a pipa que ela queria. Ela diz: "Não, eu vou sair para namorar, rapazes." E sai voando com a mochila. Aí eles estão criando a máquina para deixar o porco ainda mais inteligente e resolver todos os problemas do mundo. E a Mabel chega e diz que sente falta da amizade do porco. O porco diz que criou um botão para desinteligência em caso de emergência, ele usa isso só pra ele voltar a ser o amigo da Mabel, que era isso que ele importava na vida pra ele, né? Tipo, não importava se ele resolvesse todos os problemas do mundo e continuasse com a pessoa que sempre cuidou dele, triste. Aí ele deixa de ser o homem mais inteligente do mundo pra ficar com a menina. Tipo, é isso, é, tipo, ao mesmo tempo que é uma coisa engraçada, ele tem uma coisa sentimental que eu tava dizendo ali, quando vocês falaram assim, ah, tem uma carga dramática, tem uma carga dramática, ele não vai ser tão pesado quanto os animes que vocês citaram, mas tem uma coisa assim, tipo, aquela vale coisa, um momento, eu lembro do botão de desinteligência, eu lembro, ele volta a ser o porquinho de estimação dela, ela fica toda satisfeita e feliz com ele de novo. E durante a série a gente vai ter muitos episódios com vários momentos do tipo. A gente vai ter relação entre os irmãos, a relação deles com o tio sendo abalada, relação entre os irmãos gêmeos sendo abalada, a relação com o Suiz. Ah, por que o Suiz é esse carinha aqui? Ah, a gente vai ver um passado dele, ver o que deixou ele com trauma de aniversário, por exemplo. E como os meninos fazem de tudo para consertar esse trauma do amigo. Tipo, você vai ver essas coisas assim, sempre vai ter, mesmo que tenha uma diversão, uma coisa engraçada, uma piada no meio, vai ter esse lado do emocional sempre carregado na série. É, tipo, os últimos episódios, que são 4 episódios seguidos, tipo, eles são basicamente um filme de 1 hora. Eles não são um episódiozinho de 20 minutos como a série é. Uhum. Eles são 4 episódios, mas eles funcionam muito bem como se fosse um filme de 1 hora. Que é o Estranha Magedon. Que é quando acontece as coisas ruins. O grande inimigo da série, que é revelado no decorrer dos episódios, que é o Bill Cipher, que é um triângulo esquisito de outra dimensão, é quando ele consegue vencer a união entre os irmãos Pines. Ele só consegue vencer os meninos porque os meninos se separam. Você vê que, tipo, ó, o fato de eles terem sido unidos foi o que fazia eles ir pra frente. No momento que eles decidem que o caminho deles teria que ser diferente, e a Mabel não quer se separar do Dipper, mas o Dipper acha que a oportunidade dele vai ser melhor se ele ficar na cidade e não voltar pra casa deles e tudo mais. Aí fica tipo aquela coisa triste da briga dos irmãos, e isso abre espaço pro bicho. Opa, minha cara, eu tenho um certo contratinho aqui pra você assinar que vai fazer ser a felicidade eterna pra você. Bem diabólica. E é isso que dá o início a um Armagedon lá na cidade. E aí eles têm que lutar esses 4 episódios pra desfazer tudo isso. Mas você vê que as relações entre os personagens são um trilho muito importante, até maior que os mistérios. Quando você vai juntando as pistas, você vê que os próprios mistérios têm uma origem, uma outra coisa relacionada aos personagens, principalmente ao tio, avô deles lá. Na segunda temporada é revelado um mistério muito importante aí, que eu não vou deixar, né? Vou deixar em mistério. Não vou também dar esse spoiler total. Já dei alguns spoilers, mas não vou dar o spoiler total sobre a série. É uma animação que, tipo, os episódios são contínuos ou eles são independentes? Olha só, eles são contínuos. Algumas coisas que você fez no episódio passado refletem no episódio futuro. Tipo assim, ah, tal pessoa foi presa nesse episódio. Vai passar pra frente, aquele personagem tá preso. Ele vai estar solto. Ah, destruiu tal objeto aqui. Você descobriu que era tal coisa. Vai ficar com aquilo ali valendo, tá ligado? Se destruir uma caixa d'água aqui, na próximo episódio a caixa d'água vai aparecer destruída. É um desenho que você vai assistir. Você pode assistir, tipo, espaçado, ou você vai pegar pra você poder entender melhor todas essas soluções de mistérios. Não sei se eles vão ter ligações com episódios passados, mas, tipo, dá pra você... você recomendaria assistir numa sequência só? Poderia assistir em intervalos, um episódio hoje, um episódio daqui a 2 dias, sem problema também, tanto faz? Você pode sim, Júlio, assistir ele espaçadamente, um episódio ao dia, um episódio a cada 2 dias, ou pode assistir ele todo de uma vez. A forma como você escolhe vê-lo não vai interferir na sua experiência tanto assim. Eu só vou recomendar que a pessoa veja todo de vez, porque a pessoa vai estar no meio do carnaval, vai ter tempo suficiente, se ela tá em casa já, livre. Assiste, são episódios de 20 minutos. Talvez ela não consiga assistir os 41 episódios nos 2 dias que ela vai ter livre. Mas ela pode ver aqui um pedaço, ver uns 5 episódios hoje. Opa, gostei. São episódios curtos. Separei só 1 hora aqui, vi, beleza. Outro dia, se eu tiver 1 hora disponível, vejo mais 5, vejo mais 2, vejo 1 só. São episódios curtos, então funciona. Eu assisti ele do jeito errado, que eu pegava o episódio pela metade e eu já comecei. Não é nem que eu comecei, né? Porque na ocasião em que eu tinha tempo pra parar em frente à televisão e minha prima já tava assistindo, ela tava assistindo o episódio do meio da temporada. Eu conseguia pegar o arco daquele episódio, o que ele desenvolve nele ali, mas eu perdi o todo da história. Por exemplo, aquilo que o Ace comentou deles terem ido passar as férias com o tio no último verão deles, isso aí mesmo me faltava. Eu sabia que eles estavam lá naquele lugar, naquela cidade, que eles não eram de lá, mas me faltava o contexto todo. Teve um episódio, acho que um especial de mais de 1 hora também, que eu vi alguns trechos deles, e que o pessoal lá, os produtores, falam que esconderam um monte de de pistas, né, ao longo de cada episódio. Ah, é alguma coisa acontece no fundo que vai ter uma repercussão futura. Isso é até interessante pra você ir catando esses detalhezinhos, né? Aí nisso aí a Netflix é uma mão na roda, né? Porque estão todos os episódios em sequência, você só vai dar play e curtir, né? Igual a televisão, que você tem que ou você se programa pra ver ou você assiste sem muita pretensão de ver na ordem ou ter a história toda completa na cabeça. Você vai ver sempre pelas metades, né? Não é uma coisa tipo Chaves, que qualquer episódio que você vê, você vai rir do mesmo jeito, no outro dia você vai ver de novo, aí já resetou a história, a vila continua do mesmo jeito, não teve uma mudança. Nesse aí as mudanças fazem diferença, apesar de que você vai se divertir do mesmo jeito se você vê um episódio avulso, né? Quer dizer, você vai se divertir em parte vendo um episódio avulso, não do mesmo jeito que vendo tudo. Sim, mas se você parar pra perceber que ele foi uma animação exibida da forma tradicional, tipo, nessa semana tem um episódio, na outra semana vai lançar um novo episódio, na outra semana um novo episódio. Então ele já foi criado pra que, mesmo com esse espaçamento, não fosse atrapalhar a sua desenvoltura. Ele tenta te instigar a fazer com que você queira continuar acompanhando e anotando as coisas, tanto que ele brinca. Não só com isso que você falou de algumas coisas escondidas pro episódio, mas ele brinca com códigos cifrados no final de todo episódio. O episódio acaba, tá lá nas cenas pós-crédito, cena de crédito. Porque a série ela tem isso, né? Acabou o episódio, passa uma cena de crédito, que geralmente é ligado ao que aconteceu no episódio. Tipo, um final que você, tal pessoa caiu. Aí daqui a pouco vai mostrar a pessoa dentro do buraco. Gente, tô aqui, vocês me esqueceram. Aí mostrar algo do tipo assim, e enquanto tá passando essa cena, a tela é dividida e embaixo passando os créditos. E embaixo da tela, assim, sempre tem um código cifrado. E ele brinca com isso de você ir, opa, isso é a tal cifra, vou tentar descobrir o que é que tá escrito. E nem sempre é uma mensagem tão importante assim, mas faz parte da brincadeira. E é isso que o Arishu falou também, de ter coisas escondidas. Algumas coisas realmente vão importar muito pra frente, e outras são coisas irrelevantes. Tipo, uma coisa que eu li, que aparece praticamente em todo episódio, é uma sequência numérica. E essa sequência numérica, na verdade, só quer dizer a data de aniversário do criador da série. Tá ligado? Tipo, a ele a data é um número importante, faz algum sentido. Pra todo mundo, não. Algumas referências são pessoais demais, tá ligado? Uhum. Ele disse, se baseou muito nele, que ele também tem uma irmã gêmea pra criar a história dos personagens. Então eles faz essa brincadeira. Tem coisa que é algumas cifras que são muito pessoais mesmo. Eu vi uma que era, tipo, ele tava. Era direcionada à irmã dele. Tipo, quem não pesquisou, não sabe nada sobre o autor, tipo, vai achar, conseguir descobrir a cifra e vai estar lá o nome da menina. Não, você conseguiu tal pessoa. E os outros, oxe, será que é um personagem que vai aparecer? Vai começar a elaborar umas teorias nada a ver? Não tem nada a ver, é só ele botando uma mensagem pra própria irmã, porque das brincadeiras, tá ligado? É tipo algo próprio deles. Alguns elementos realmente têm a ver com a série, e outros são só easter eggs pessoais, e outros easter eggs bem, bem escrachados, que ele deixa em alguns personagens. Tem uns personagens bem assim, que são caricatos e importantes pra série, tipo que é o pequeno Gideão, que é o médium de crianças. Na verdade, ele deveria ser uma criança médium. Eu não sei porque a tradução meio que ficou com médium de crianças, porque ele é um pequenininho, uma criança, né? E todo mundo acha ele fofo, não sei o que, só que ele é um trambiqueiro, ele também tem um diário escondido, ele sabe dos mistérios da cidade e se aproveita disso pra ganhar dinheiro com uma tenda, atendendo, tipo, como aquelas coisas bem interior americana. Esse aqui é o nosso reverendo, esse aqui é a pessoa que vai guiar a gente aqui, esse médium que cura nossas doenças, que sabe o nosso destino, que vai me dar um conselho, uma coisa assim, tá ligado? Sabe aqueles pastores que atendem tenda mesmo, que aparecem em algumas séries? Tipo, Supernatural tem um episódio que é baseado tudo nisso, um cara que tem uma tenda no quintal que ele faz as curas das pessoas que estão doentes. E no episódio Supernatural é tipo, a morte tira a saúde de uma pessoa e dá pra quem tá doente. Aí a pessoa que não tava doente vai lá e morre. Tipo, o cara não sabe que a esposa dele tá controlando a morte. É a mesma coisa em Supernatural. Tipo, todo mundo acredita que esse menino é bonzinho e tudo mais, mas ele tá sabendo dos mistérios da cidade, tá usando um colar que dá efeito de telecinese, telepatia pra ele. Aí tem o Bill Cipher, que é o grande vilão, o triângulo lá. Tem o velho McGugget, que é um velho maluco, que você só vai entender por que ele é maluco no decorrer da série. Caralho, faz sentido aqui agora. No início ele só parece com um velho maluco. Aí você vê, porra, esse velho maluco é um cientista? Que porra é essa aqui? Ele constrói coisa? Ih, rapaz, olha quem era o velho. Porra, ele não era doido o tempo todo, não. Menino. Você vai descobrindo algumas coisas. Mesmo na brincadeira vai ter umas coisas assim. E tem uma coisa que eu dou muita risada até, que é o episódio que a Mabel ganha o porco. Waddles é numa feira. E esse episódio brinca com viagem no tempo. E tem uma referência aqui. Não é todo mundo que vai pegar. que tipo, tem esse viajante do tempo, que, deixa eu ver aqui, é o Blending Benjamin Blending, e tem os outros agentes que vêm pegar ele. Ele viajou no tempo porque ele veio corrigir uma anomalia temporal. Só que por ele ter vindo no tempo e mostrado aos meninos que ele é um viajante do tempo, acabou ele criando a própria porra que ele veio corrigir. E ele é preso no final desse episódio porque ele tá brincando com a porra do tempo. E os agentes do tempo, as pessoas que vêm do futuro lá pra prender ele, o nome deles são Loaf e Dundrin. É Dolph Lundgren, juntando o nome dos caras, tá ligado? São dois agentes fortões lá e tem a ver com um filme que o Dolph Lundgren fez com o Jean-Claude Van Damme, é Soldado Universal. As caracterizações desse dos personagens são baseadas nos personagens desse filme Soldado Universal, que tem a ver com os caras serem meio ciborgue, meio do futuro, coisa assim, tá ligado? E é uma brincadeira que nem todo mundo vai captar. Tipo vocês aí agora que ia viajar, você nem conseguia entender essa referência. Às vezes, vendo que o filme eu lembro da caracterização. É porque você citou o nome aí, eu na hora não veio na cabeça falar, ah, de tal. Mas é isso, ele tem muita coisa boa, muita coisa divertida nisso. E os episódios, como eu falei pro Júlio, não se perdem. Você não perde, ah meu Deus, eu assisti agora, vou assistir amanhã. Será que eu vou lembrar? Não, tipo, não tem essa conexão que vai te forçar a você, pra entender o mistério, ter visto aquilo ali agora corrido um atrás do outro. Mas assistir eles, prestar atenção, ah, entendi isso aqui. Não é assistir só, ri e não guardei. Tem algumas coisas que se você prestar atenção, você vai, ah, rapaz, foi isso que aconteceu lá atrás e tem efeito aqui agora. Olha, por isso que esse personagem é assim. Ah, não tem a ver com o mistério em si, porque o mistério em si vai ser revelado. Afinal, desenho pra criança também. Se deixasse dependente da coisa, é como se ele puxasse muito pro, olha, você tem que ser uma criança muito atenta, uma criança muito inteligente pra você entender isso aqui, porque eu não vou te explicar. Não, ele vai te explicar. Ele não vai deixar aquela coisa de, porra, eu não entendi. Terminou o episódio e eu não entendi aqui. Mas o subtexto fica muito nisso do episódio. Você sabe porque aquele personagem é amargurado daquele jeito, porque aquele personagem é alegre daquela forma, o que aconteceu com aquela pessoa ter tal expressão facial. Parece maluquice, mas tipo, o personagem X tem um olho de tal forma porque algo aconteceu no passado. E isso, quando você vai ver mais pra frente, tem um episódio que mostra o passado daquelas pessoas e mostra quando ocorreu aquilo e a pessoa ficou com o olho daquele jeito. Aí você vai, porra, pai, isso aí tudo. Esse personagem só sempre apareceu dessa forma e agora que fez sentido. Por que esse personagem tem esse olho esquisito assim? Tipo, sempre vai explicar, não vai deixar em aberto. Mas as conexões vão ser melhores exploradas na forma que você assiste ele na ordem. Não pula um episódio ou não deixa de prestar atenção. Apesar de que ser uma coisa bem explicadinha, como eu falei. Todos os episódios têm essa coisa bem divertida, assim. Mesmo os mais sérios têm uma coisa mais divertida, assim. Bom pra se divertir, nossa risada. Essa é a animação mesmo, porque nossa, é dramão. Você assiste os dramão e depois você assiste Gravity Falls, coloca alguns pra descontrair. Vale a pena. Eu lembro que eu parava com a minha prima assim em frente à televisão e ficava vendo aquilo e até esquecia da hora, porque ele te distrai, ele te diverte mesmo. É uma coisa bacana de você parar um tempinho e tá vendo ali, ele é divertido. E por estar na Netflix, uma mão na roda, igual eu falei, né? Agora ficou fácil de ver os episódios na ordem, sem perder nada. É uma ótima dica aí. Eu também recomendo pelos poucos que eu vi com ela, de forma fracionada, na TV. Mas tô cogitando seriamente ver do começo ao fim, pra poder ligar todos os pontos pendentes que ficaram. Ah, e vai ser bom você também ver aquelas coisas, pegar algumas referências. Meu Deus do céu, tem um episódio de RPG no meio da série, que ele tem o jogo Masmorras e Masmorras. Dungeons and More Dungeons. Eles fazem brincadeira que, tipo, na década de 90 o jogo tentou se atualizar, eles fazem uma brincadeira com esses assuntos. Eles têm essas brincadeiras assim pro lado do nerd. Tem um episódio de um videogame que o Dipper, ele tá com ciúme da menina, porque ele tem um crush, né? E ela tem um namorado, né? E ele quer mostrar pra ela que esse namorado dela é um otário. Aí o cara quer brigar com ele, só que ele é um guri de 12 anos. E o cara tem 16. Ele, ah, meu Deus, como é que eu vou brigar com o Rob? O Rob tá em todo lugar. E alguma coisa lá, o feitiço lá, sei lá, que ele usa do diário pra ajudar ele. Ele traz um personagem do videogame, de um jogo de luta, pra ajudar ele a brigar. E esse episódio é cheio de referências a videogames e arcades dos anos 80 e 90. Tipo, o personagem em si é um lutador de karatê, baseado em Ryu e o Ken ali. Ele fala do histórico do personagem, ele fica com a mesma movimentação bidimensional assim, né? Que ele é um personagem totalmente pixelado. Ele já sai do videogame e ele é pixelado. você vê que ele pertence ao videogame. Tem uma hora que ele tá andando pelo meio da rua e pega um cano. Igual aqueles jogos que você ia nos beat'em ups, é aquele tipo Final Fight. Você quebrava um barril e caía um frango. Lembro. E o episódio faz referência a isso. Aí, tipo, ele pega o cano aí, o menino Dipper fala, não, você não vai precisar disso, não. Aí ele, tudo bem. Aí ele vai andando. Aí daqui a pouco ele acha uma katana no chão, uma espada. Aí Dipper, quem tá jogando essas coisas no meio da rua? Tipo, porque não faz sentido ter esse tipo de coisa no meio da rua, como no jogo aparecia, tá ligado? Ele fala, quem é que tá jogando essas coisas no meio da rua? A animação tem diversas referências às coisas nerds, a coisas da cultura pop também no meio deles. E é bom ver não só pela história, sobre os easter eggs. E, tipo, você vai rir, se divertir, pegar referências, sentir um pouco de nostalgia, lembrar da infância. Porque, tipo, por mais que a gente já seja adulto hoje em dia, tem essa pegada do descobrimento da criança pro adolescente, que você vai assim, pô, isso é, passei por uma situação tipo essa, ou tipo, porra, e se eu fosse ele, ia estar do mesmo jeito, encontrei um mistério, caramba, eu quero descobrir, ou eu ia estar que nem Mabel, tô nem ligando pros seus mistérios, eu quero viver aqui, ai, descobrir a namoradinha, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Alguns núcleos, né, mesmo sendo focado nessa família, que você vai vendo e rindo e se divertindo, não só por isso, pelo humor, mas também junto pelo mistério, pelo drama, pela coisa toda que compõe a obra em si. E eu acho ela super bacana. E um comentário que eu acabei falando lá atrás sobre a participação do Neil deGrasse Tyson. Na original, quem quiser optar pelo assistir a série no idioma original, tem a participação de diversas pessoas famosas, tá ligado? Não só o deGrasse Tyson. Tem muita gente que é famoso e participou fazendo alguma dublagem, uma pontinha de um personagem ou um personagem recorrente durante a própria série. Mas eu recomendo muito que, se você quiser e puder, veja em português, porque a dublagem em português é muito, muito engraçada. Traz não só a dublagem, quanto a adaptação em si. Porque tem piada que não faria sentido em português e eles incrementa uma piada mais puxada pro Brasil e você entende ela muito melhor, você ri, ela aproveita de outra forma aquela piada ali que você talvez não entendesse qual é. Eu não entendi essa referência aí, não faz parte da minha bagagem plural. Que quando ela traz pro Brasil, você tá mais próximo daquilo ali. E a dublagem de todos os personagens da série, principalmente a Mabel, pra mim, a loucura da Mabel e a voz da Bianca Alencar, que é a que dubla ela, combina muito. É muito, muito divertido você ver ele dublado. Eu recomendaria que você pudesse você ver ele dublado. É uma boa. Tem algumas animações que eles fazem um trabalho de dublagem bem, bem legal por aqui. Sim, sim. Não, não à toa. O Brasil é uma das referências quando o assunto é dublagem. Tá bem feita a dublagem, assim. Acho que se eu fosse ver, ia até estranhar se tentasse ver em inglês na Netflix. Então é isso, senhor. Acho que podemos encerrar por aqui. Acredito que trouxemos boas indicações, de durações variadas, séries que já se encerraram com poucos episódios, séries que se encerraram com mais episódios, séries que ainda estão em andamento e você vai poder acompanhar agora, tirar um tempinho para assistir ela nesse feriado, depois continuar assistindo à medida que os episódios forem sendo lançados. Então, tem série para todos os gostos aí. É, tem gente que não consegue lidar meio que com a espera de um episódio por semana. Eu sei que tem gente que prefere ver nesse formato de que a maioria das publicações da Netflix faz, que é sair todos os episódios da temporada de uma vez e maratonar tudo junto. Mas, dentre as pesquisas que eu vi, parece que o anime vai ter 12 episódios, falando aí especificamente de Violet Evergarden, né? Então, se você não tiver muito afim de acompanhar semanalmente, já sabe que tem aí meio que um prazo pra ele poder ficar pronto, aí você consegue ver tudo de uma vez. Mas, se não, se você não tem problema em ver aí um por semana, sinta-se à vontade e comente com a gente. Quem quiser fazer esse comentário aí, Arif, como é que Deus contacta? É moleza, né, pessoal? Você pode mandar um e-mail pra gente através do endereço contato@multiversox.com.br ou também deixar seu comentário na página da postagem no blog, através do Discos ou do plugin do Facebook. É só entrar lá e comentar com a gente se você gostou das indicações, se você já viu alguma delas, se você vai ver por causa do cast e as suas opiniões quando você terminar de ver. Isso, eu pretendo talvez, assim que eu completar o Devilman Crybaby, eu já capaz de eu colocar minha opinião lá também, e também vou encaixar o Gravity Falls aí na lista para poder ir acompanhando. Então, muito bem, senhores. Nos vemos na próxima transmissão e até lá. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Capitão, tá rolando um bloquinho de carnaval ali. Vai, eu lá, tô mano, indo lá, tá? É, pode se divertir lá. Carnaval do século.